tão longe de casa, milhas do abrigo. Olhos em brasa, eu reconheço inimigo. Pontas rachadas, notas rasgadas. Amor, essa porcaria nunca teve valor. Questões que eu penso, pensei existir. Cheguei por chegar, mas não consigo sair. Não dá pra resistir, fi, bagulho é sério. Quem foi que mandou tu meter bronca no estéreo? A vida é isso aí, ela não tem mistério, pode crer. Chama ela pra dançar, hoje é só lazer. A noite vai começar, tamo aí pra beber, pra fumar, pra fuder com quem tentar fuder com nós. Hoje é agora, amanhã é após, outro dia. Cê sabe seu limite, então vigia. Que se eu tiro a roupa da vadia, já sei que tudo que ela disse é quase mentira. Tudo é amor e outros problemas. Tudo é amor e outros problemas. Tudo é amor e outros problemas. Tudo é amor e outros problemas. Tudo é amor e outros problemas. Tudo é amor, mano, e outros problemas. Tudo é amor e outros problemas. Cê não entendeu? Vou repetir pra você. É amor e outros problemas. E outros problemas, mano. O que eu tenho é amor e outros problemas. E outros problemas. Eu sigo, não pode deixar o espelho se quebrar, amigo. Vaidade mata o universo bandido. Sem me esquivar, sou um bom jogador fluindo. Me dê asas pra voar. Vida pra viver, água pra saciar, fé pra eu beber, dinheiro pra gastar, mulheres pra querer, casas e mais casas, muitas pra vender, outras pra alugar e uma pra você. Acredita, pode pra exercitar ou dizer na cara, olhar só pra perceber, orientar, fumar um pra esquecer, fumar pra lembrar e ligar pra princesa, deixando tudo bem colocado sob a mesa. Que se eu tiro a roupa da francesa, já sei que tudo que ela disse é quase incerteza. Tudo é amor e outros problemas. Tudo é amor e outros problemas. Tudo é amor e outros problemas. Tudo é amor e outros problemas. Tudo é amor e outros problemas. Tudo é amor e outros problemas. Tudo é amor e outros problemas. Só não deixe isso confundir os seus lemas. É amor e outros problemas. E outros problemas, mano. O que eu tenho é amor e outros problemas. E outros problemas.